difíceis na vida passei quando não conhecia Jesus. Não suportava meu fardo e nem tão pouco minha cruz. Mas Cristo mudou, por essa razão.